saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. Sanfona chorada, não chore assim, tem pena de mim que sofro demais. E esta saudade que não me abandona é de uma sanfona chorando em Goiás. Você conferiu comigo as Irmãs Barbosa, trazendo o sucesso dos anos 80, Matando a Saudade em Sanfona Chonada. Essa dupla, que é muito boa, faz muito sucesso até hoje, o Otávio Augusto e o Gabriel, Mala Amarela, abriram o nosso Brasil Caboclo de hoje. Como você está aí, meu amigo? Como é que você está, minha amiga? Vamos acordando, vamos levantando, vamos se preparando para o trabalho. Olha, não é brincadeira não, hein? Tem gente que trabalha aí, né? Não pode perder tempo, não pode perder a hora, porque é o seguinte, se você perder a hora, meu filho, você tá dentro d'água. Chega no dia 10, o patrão não paga seu salário, e aí as contas ficam atrasadas, e aí eu vou te falar, o negócio pega, né? Tá certo, mas vamos lá, vamos matando a saudade aqui no Brasil Caboclo. A gente vai trazer mais saudades gostosas para vocês curtirem. Esses meninos foram os reis do pagode. Os saudosos Tião Carreiro e Pardinho dão sequência na nossa parte musical. E para fechar o bloco, Nestor e Nestorzinho. As dores do mundo são tantas, são tantas que não tem fim. Algumas dores do mundo, o mundo já deu pra mim. Algumas dores do mundo, a minha canção revela. Conheço a dor da saudade, estou vivendo com ela, agora numa prisão, solitário nesta cela onde eu vivo, nem o sol não bate nela. Oh meu Deus, mamãe não sabe quanto sofre o filho dela. As dores do mundo são tantas, são tantas que não tem fim. Algumas dores do mundo, o mundo já deu pra mim. Quem for para minha terra, leve este recado meu. Diga que um filho distante seu povo não esqueceu. Fale pra minha mãezinha que seu filho não morreu. Só não diga pra velhinha que a polícia me prendeu. A justiça justiça tem razão. O culpado aqui sou eu. Caboclo. Um dia desse passado houve grande reunião com todos os programadores da música do sertão. Foram todos lá na casa do Zacarias Mourão, mas aquela grande festa terminou em confusão. A rádio Aparecida veio o Jaguarandi, o Tatu e a Tatá, Flor da Serra também vi. Por causa do Nassim Filho começou o sururu, pois ele pisou no pé do Marquês de Brucutu. Alfredo Soares Filho defendia o José. Quando a coisa ficou preta, chamaram logo no pé. Dino Silva só falava, desse jeito não dá pé. O Zé Russo só gritava, me ajude Tremembé. Quem salvou o Jorge Paulo foi o capitão Furtado. Coitado do Juanito, foi preso por dois soldados. Corinha e Oscar Martins fugiram desesperados. O Teixeira e o Biguá saíram bem machucados. Sertãozinho só falava, na rasteira sou baiano. Quem salvou o Zé Paiossa foi o Augusto Toscano. O compadre Marumbi brigava com todo mundo. Quem escapou dessa briga foi o Tônico Raimundo. Compadre Reinaldo Santos estava muito nervoso. Quem salvou Modesto Alves foi o Anésio Cardoso. Simãozinho só falava, comigo a parada é dura. Foi o Chico Carretel que salvou o Saracura. O Armando Tomitão dizia não vai dar certo. Foi o Edgar de Souza que salvou Carlos Alberto. Mas o Geraldo Meirelles disse agora é minha vez. Trouxe 40 polícia, levou todos pro xadrez. E nós fechamos o nosso primeiro bloco do Brasil Caboclo de hoje com a dupla Nestor e Nestorzinho, a música Briga na Festa, gravação de 1968. Antes nós viajamos até o ano de 1975 com os saudosos e criadores Reis do Pagode, Tião Carreiro e Pardinho, As Dores do Mundo. É o Brasil Caboclo pra você nessa manhã gostosa, você aí na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. E acompanhando o nosso programa, nós estamos aqui abrindo o baú da saudade, abrindo o baú da recordação, porque, minha gente, é tão gostoso a gente recordar o passado. E eu vou trazer esse menino aqui para abrir o nosso próximo bloco, que ajudou muita gente. Ele lançou muitas duplas, muitos cantores da música sertaneja. É o saudoso Edgar de Souza. Na sequência tem João Renes e Reni. Vou repartir um boi para os amigos meus de José Venceslau, de José Mateus. Vou fazer com cuidado a divisão pra nenhum dos amigos ficar na mão. Seu Balbino! E senhor, se tiver do aqui pertinho, senhor? Vou repartir um boi, hein? Vai mesmo, isso é bom mesmo, né? Ah, o senhor quer um pedaço? Ah, se o senhor me deu, aceito, né? Já vem dar com fome esse momento. Tô morrendo de fome, né? Tô com o estômago roncando, né? O senhor sabe cortar um boi? Sim, cortar direitinho, né? O senhor sabe distribuir os pedaços para os convidados? Ah, mas é certo mesmo, assim, pedaço por pedaço mesmo. Então o senhor tem faca? Tem faca, sim. Tem facão? Eu trouxe os dois, tá aqui na gibeira, quer ver? Tá onde? Na gibeira, né, Chiquinha? Estão aonde? Na gibeira. Fala algibeira. Algibeira. Algibeira. Algibeira. Tá muito bem. Tá bom, né, Guarzinho? Então vamos lá. Vou vir, né? A tripa mais fina é de Comadre Catarina. A tripa mais grossa é de Compadre Zé da Rosa. Repartindo o rim é de Compadre Serafim. Repartindo a banha é do Chico Piranha. E o corredor é do seu doutor. Pra se repartir com seu promotor. E o chão de dentro é de Compadre Chico Bento. E o chão de fora é de Compadre Zé da Hora. Aí o cangote é do Pedro Timote. E o lado de trás é de Pedro Tomás. E a rabada é da rapaziada. Pra se repartir com o Chico Mancada. Pedaço da mão é de Antônio Romão. Pedaço do pé é de Antônio Tomé. E o mocotó é para o Jacó. E o chifre de quem é, quem é, quem é, quem é, quem é. É agora, hein, seu Balbino? Vamos ver. Tem que ser rápido agora. Não pode errar, né? É cortar o pedaço e entregar lá pra pessoa. Diga não, assim, não, hein? Certo. Tá ok? Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. A tripa mais fina. É de Comadre Catarina. Tripa mais grossa. É do Compadre Zé da Rosa. Repartindo o rim. É do Compadre Serafim. Repartindo a banha. É do Chico Piranha. E o corredor. É do seu doutor. Pra se repartir com seu promotor. E o chão de dentro é do Compadre Chico Bento. Chão de fora é do Compadre Zé da Hora. Lado do cangote é do Pedro Timote. Lado de trás é de Pedro Tomás. E toda rabada é da rapaziada. Pra se repartir com o Chico Mancada. Pedaço da mão é do Antônio Romão. Pedaço do pé é do Antônio Tomé. E o mocotó é para o Jacó. E o chifre de quem é, quem é, quem é, quem é, quem é. O chifre, o que nós vamos fazer com o chifre, né? Ah, pode-se fazer um berrante, né, seu Balbino? É mesmo, né? Mas berrante o senhor já tem, né? Eu não tenho ainda, né, Chiquinho? É, então... Ah, mesmo. Um berrante, você já pensou que som bonito, não? É mesmo, como que é mesmo assim? É assim, quer ver? Ah, é mesmo, o berrante faz assim, né? Faz assim, ó. Oh, igualzinho o senhor, né? Então, o chifre sabe de quem é? É pra aquele que quiser. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Chorei sua ausência, eu fiquei tão só. Eu me conformei e lhe procurei, você não teve dó. Implorei seu calor, implorei seu amor, foi difícil viver. Eu peço por favor, me ajude a viver. Eu estou inconformado. procurei, você não teve dó. Implorei seu calor, implorei seu amor, foi difícil viver. Eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Ouvimos aí o João Renes e Reni, eles trouxeram para nós a música Ausência, voz parecida com a dupla Milionário e José Rico, não é isso? Ei, música linda, gravação bonita do João Renes e Reni. Antes eu trouxe o saudoso Edgar de Souza com a música Repartindo um Boi. Essa música aí foi lá pro meu amigo Toninho, Toninho do Churrasco, que reside em Campinas, acompanhando o nosso programa. Obrigado, Toninho, pelo carinho, grande abraço para você, ele é fã dessa canção aí do Edgar de Souza. E agora a gente traz mais sucessos para você no Brasil Caboclo. Na próxima sequência tem os saudosos Jacó e Jacozinho. E para fechar o bloco, as Irmãs Galvão. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Buscando a felicidade, a minha infância perdi. Já se foi a mocidade, tenho que parar aqui. Só me resta agora a vida, que um dia irá também. Se a felicidade existe, a minha está com alguém. Já cansei de procurar, já cansei, já fiz de tudo e por quê? Será que na vida inteira não fiz por te merecer? Meu coração conquistou a paz que eu tanto procuro, minha alma não encontrou. Dinheiro, quanto dinheiro, que até a conta perdi. O que mais eu precisava, ainda não consegui. Já cansei de procurar, já cansei, já fiz de tudo e por quê? Será que na vida inteira não fiz por te merecer? Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Eu sinto que chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do sufoco de te esperar. Quem vem cobrando esse momento é o meu coração. não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado, sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando. Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Acordar de manhã e te ver ao meu lado, sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir, é hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando. Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Música bonita, hein? Que fechou o nosso bloco de agora. É as Irmãs Galvão, elas cantaram pra nós Pedacinhos. Eu trouxe também o Jacó e Jacozinho, música linda, Buscando a Felicidade. É o baú da recordação. Nós estamos aqui, gente, abrindo essa cortina da saudade. As modas de viola, as raízes da nossa música sertaneja estão presentes no nosso Brasil Caboclo. Vamos a mais um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais saudades pra você. O melhor da moda de viola, música caipira, causos, prosas, informação e muito sucesso. Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Muito bom dia para você que está ligadinho no nosso Brasil Caboclo. Você que ligou o seu rádio agora, nosso muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sintonia, obrigado pela preferência. Você está aí se preparando para trabalhar ou você que está no seu trabalho. Gente, brigadão mesmo pelo carinho, viu? Porque, olha, a gente fica feliz que vocês estão ligadinhos no nosso programa, curtindo aí as verdadeiras canções da música verde e amarela. A música sertaneja, como dizia o nosso saudoso amigo, o José Russo, que apresentou durante muito tempo em São Paulo o programa Linha Sertaneja Classe A. E esses meninos aqui estiveram no Linha Sertaneja Classe A, do Zé Russo e também do Sebastião Vitor, que primeiro foi apresentado pelo Sebastião Vitor e depois pelo Zé Russo e futuramente pelo Carlito Martins, ícones da nossa música sertaneja. Esse menino faleceu recentemente,

segue em volta a correnteza. Brasil Caboclo. Nós ouvimos aí o Jorge Luiz e o Fernando, essa música maravilhosa, linda, linda, linda, Riozinho, canção maravilhosa. Antes eu trouxe o João Mineiro, mais o Marciano, mais uma noite, vou dormir sem o meu bem. Você está curtindo conosco o programa Brasil Caboclo, saudades e recordações da nossa música verde e amarela, da nossa música sertaneja. Vamos continuando com saudade, vamos trazer mais música. Ei, menino, bacana que é esses aqui. Faleceu agora, recentemente também. Vai continuar a sequência da gente. É o saudoso Lio e mais o Léo. E depois tem pra você a dupla Craveiro e Cravinho. Brasil Caboclo.

Rueni, vivendo meu triste drama. E aquela flor tão linda nasceu pra viver na lama. Tirei essa flor do vaso, devolvi ao mundo céu, no mesmo lodo que a vi novamente floresceu. A essa flor que eu digo, não pude mais dar guarida, embora ela tenha sido rainha da minha vida. Nós fechamos o nosso bloco de agora com os Piracicabanos. É, são pais de César e Paulinho, o Craveiro e o Cravinho, nos trouxe a música Flor Caída. Antes tivemos o Saudoso Lio e mais o Léo com Jeitão de Caboclo. É o Brasil Caboclo para você curtir e matar a saudade das grandes músicas sertanejas do passado, as sertanejas que foram sucessos ontem. E a gente está aqui para abrir o baú da recordação para você. Nós vamos abrir essa próxima sequência com esse menino que já faleceu, infelizmente, já tem algum tempo. Ele faleceu, mas deixou muita saudade. É o campeão do Rio Grande do Sul, tchê. É o saudoso Teixeirinha. E logo na sequência tem os saudosos Nenete e Dorinho. Uma noite linda eu te encontrei junto ao lago azul de Ipacaraí. Tu cantavas triste quando eu cheguei, velhas melodias em Guarani. E foi tal encanto que nasceu, veio renascer teu amor em mim. E suave aroma nos envolveu, e tuas brancas mãos eu senti o calor, e com tais carícias me deu amor. Onde estás agora, Cunhataí, que teu suave canto não chega aqui? Onde estás agora, meu ser te espera com frenesi. Tudo te recorda, meu doce bem, junto ao lago azul de Ipacaraí, onde para sempre meu amor te chama, Cunhataí. Estás agora, meu ser te espera com frenesi. Tudo te recorda, meu doce bem, junto ao lago azul de Ipacaraí, onde para sempre meu amor te chama, Cunhataí. Brasil Caboclo. meu burro preto que tinha o nome de cigano. Eu saí cortando estrada de madrugada fazendo plano. Eu já tinha combinado pra ir roubar a filha de um goiano. Levei meu 30 na cinta do cabo branco e um palmo de cano. Ajeitava patifundo, era mesmo um homem valente. Não tinha medo de nada, até parecia ser uma serpente. Eu tinha toda certeza que seria mesmo um tempo quente. Dela de madrugada tava garoando. Ela me beijou sorrindo de alegria, estava chorando. Joguei meu bem na garupa com aquela flor, voltei galopando. A gente da minha casa preocupada estava me esperando. Soube, bateu em cima me procurando, trazendo uma baita lapiana e pela estrada vinha arriscando. Logo vieram avisar para ter cuidado com o tal goiano, que vinha que nem boi brabo, até sua sombra vinha surtando. O goiano e eu fiquei firme na minha defesa. Ele parou em minha frente e até tremia de tanta braveza. Chegou pra bem perto de mim e foi falando com delicadeza. Eu acho melhor assim, casando ou fugindo é menor a despesa. Eu trouxe para você aí os saudosos Nenete e Dorinho com essa música linda, Goiano Valente, pra gente matar a saudade. Tivemos antes o Teixeirinha com a música bonita Recordações de Ipacaraí. Ei, Ipacaraí, Ipacaraí tá longe, hein? Tá lá no Paraguai. Você está curtindo a gente? O nosso programa gostoso, nosso programa Brasil Caboclo, que viaja você através da recordação e da saudade. Vamos matar a saudade desse menino. Ele vai declamar pra gente um poema muito bonito, ao som da viola do Rio Pardo. É o irmão do saudoso José Fortuna, é o Pitangueira. Logo na sequência tem a dupla Barreto e Barroso. Contemplando o anoitecer, vendo o céu escurecer, eu fico olhando pra trás. Vejo lá longe o passado, o estradão que eu tenho andado e que não volta nunca mais. Lá no começo da vida eu vejo uma cruzinha caída, muito bem longe daqui, na beira de uma estrada, entre cipó abandonada, no sertão onde eu nasci. Essa cruzinha esquecida, na estrada da minha vida, é o marco de uma lembrança. No pé daquela cruzinha foi onde morreu Rosinha, coleguinha de criança. Naquele sertão só tinha duas velhas paiocinhas, bem no arto do espigão, e pra mim, só Rosinha era a única vizinha que eu tinha lá no sertão. Nem bem despontava o dia, Rosinha já corria lá em casa me chamar, levantava e que alegria, e correndo nós dois ia lá no corguinha brincar. Dois formemos um jardim, prendemos rosa, alecrim, tinha flor roxa, amarela, toda flor que eu apanhava, correndo alegre eu levava pra enfeitar o cabelo dela. tronco de um velho pé. Juremos de se querer e até fizemos um sinal. Pra quando nós dois crescesse e nosso ombro lá batesse, nós a vera de casar. Seu moço, se não me engano, eu já tinha uns 10 anos. Minha desgraça aconteceu. Cretinha caiu doente com uma febre. De repente, em poucas horas, morreu. Pra mim, falou o variante, não chore, eu vou passear. Foi tão longo o seu passeio, esperei tanto, ela não veio, nunca mais tornou voltar. Eu fui esperar no cerrado, o caixão passou enfeitado e todo o pessoal atrás. Naquele tempo eu não sabia que quando a gente morria, não voltava nunca mais. Pra muito longe mudei, fiquei moço, me casei, pra ver se esqueci. Mas quase todas as tardes, essa raiz de saudade no peito torna a brotar. Você tá me ouvindo, Rosinha? Eu já tenho uma fiinha do tamanho de você. Toda vez que olho pra ela, parece que eu vejo nela seu retrato aparecer. Foi desde que você foi embora, eu andei pro mundo afora, só falsidade eu achei. E amor sincero, amor puro como o nosso, eu juro, nunca mais eu encontrei. Brasil Caboclo. Meu senhor, me desculpe se eu cheguei um pouco tarde. E eu tava escutando o rádio pra saber as novidades. São tantas coisinhas novas que parece na cidade. Veias de 60 anos tão se pintando, tão se namorando, tão tapeando, barbaridade. Inventaram um preparado que se chama oxigênio. Faz as pretas fica branca, as brancas fica morena. Faz as velhas fica moça, toma o posto das pequenas. Pinta a boca de vermelho, passa tinta preta na sobrancelha. As velhas tá feia que até faz pena. E eu casei com uma mocinha que era uma pombinha rola. Tinha carinha de anjo, tinha cabecinha loura. Depois que eu casei com ela, a moça virou crioula. Tirou a tinta do rosto, eu tive um desgosto. O perfume dela, que era um colosso, virou cebola. Agora fiquei sabido, ninguém mais não me tapeia. Já deixei de ser caipira, desprezei a minha arteira. Se eu vejo muita pintura, eu já sei que a moça é feia. Mesmo assim o demônio atenta, a beleza acaba, a família aumenta e o trouxa aguenta com a casa cheia. Os rapaz que são sorteiros, que só pensam em namorada, a beleza é uma ilusão, o mundo não vale nada. Nossa vida é uma comédia, muito bem representada. Eu tô seco arreganhado, é por ter casado. Eu vivo amolado, desacorçoado com a viarada. O Barreto e Barroso nos trouxe a música Uso de Hoje. Antes tivemos o Pitangueira, ao som da viola do Rio Pardo. Poema bonito, Raiz de Saudade. É quanta saudade que a gente traz aqui no nosso Brasil Caboclo. Um programa gostoso, um programa de final de semana, para você viajar no tempo, para que a gente possa abrir o baú da saudade, abrir o baú da recordação. Agora eu vou tomar um cafezinho adoçado com rapadura. Daqui a pouquinho a gente volta para continuarmos com a nossa viagem no tempo. Muito bom dia para você que está ligadinho no nosso Brasil Caboclo. Já estamos abrindo a nossa segunda hora do programa. Toda semana nós vamos estar aqui trazendo para você o melhor da música raiz, divulgando aí as canções do nosso cancioneiro do sertão, do nosso cancioneiro sertanejo. E tem muita coisa bacana no decorrer dos próximos programas para a gente trazer para vocês curtirem e matarem a saudade conosco. Vamos abrindo a segunda hora do programa, meu amigo. Você que tá ligadinho com a gente aí na sua emissora preferida, na sua emissora favorita. Abrindo agora o saudoso Biá mais o Dino Franco. Na sequência tem os irmãos Lourenço e Lourival. Brasil Caboclo. Meu cafezal em cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ó menina, meu amor, branca flor do cafezal. Ó menina, meu amor, branca flor do cafezal. Se estendeu sobre a fazenda, qual o manto nupcial. E de mãos dadas fomos juntos pela estrada, toda branca e perfumada pela flor do cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ó menina, meu amor, branca flor do cafezal. Ó menina, meu amor, branca flor do cafezal. Passa-se a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é toda encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Ó menina, meu amor, branca flor do cafezal. Ó menina, meu amor, branca flor do cafezal. Brasil Caboclo, um programa feito pra você, por você. Te conheci criança, quando você morava na aldeia. Você era uma menina feia, de chinelinho nos pés, sempre despenteada, saia rasgada nas cadeiras, o dia inteiro abanando a peneira, na

da nossa sogra, porque de repente as coisas vai ficar preta demais. Nós somos fracos, nós voltar para o começo, ela vira nós o avesso e babau pra nunca mais. Nós ouvimos fechando este bloco a dupla Nelsinho e Diamante. Eles trouxeram pra nós a música Sogra Valente. O goiano e o paranaense, Lamento de um Peão. Vamos seguindo o nosso programa de hoje com mais dois sucessos. Quem canta agora para nós é a dupla Zé do Cedro e João do Pinho. E logo na sequência tem Correto e Corrente. Sinceramente, no poder da melodia, suas paixões musicais, quero descobrir um dia, pelo rádio e pelo disco, ouvir em seu coração, vai ser meu advogado, meu amigo violão. Continua te esperando, com o violão ao peito, vou te esperar cantando, através da melodia, vou ferir seu coração, você vai voltar chorando e cantando do meu perdão. Eu espero ter sucesso, meus versos vão provocar, para breve seu regresso, brindarei a sua volta, com essa canção que fiz, se assim acontecer, serei um homem feliz. Eu hei de vencer cantando, chorando nunca venci, eu hei de recuperar o que chorando perdi. Brasil Caboclo, o programa do homem do campo. Eu vejo você em lugar diferente. primeiro ato. Perdida no palco do mundo, tristonha e sofrida. Brasil Caboclo, nós ouvimos a dupla Correto e Corrente com a música Palco do Mundo. Antes, o Zé do Cedro e João do Pinho, Meu Amigo Violão. Estamos apresentando para você o Brasil Caboclo, que desfila por aqui a melhor música sertaneja, verde e amarela, o que há de melhor no cancioneiro do sertão, na música raiz da saudade. A gente traz aqui para você curtir e matar a saudade. Vamos trazer mais dois sucessos. Dois sucessos que eu tenho certeza que vão ficar na sua recordação. Eu trago agora a dupla Batista e Batistinha. E logo na sequência, o saudoso José Fortuna e mais o Pitangueira. O meu rancho de barrote na beira de um carreador, cobertinho de sapé neste meu sertão em flor. Lá no mato sou feliz ao lado do meu amor, ninguém sente como eu. Cá na roça quem viveu, ai, ai, lembrando chora de dor. Quando o dia vem rompendo, canta alegre o chororó, o riango se esconde na ramada desse pó. A codorna do outro lado já ó, lá na mata que alcazarra, a gente ouve se casa, ai, ai, naqueles dias de sol. Vou remando rio acima na jangada de bambu, encosto lá no barranco se eu subir a juru. As folhas secas do mato se esbombando de jacu, saracura já peguei na selva que preparei, ai, ai, na margem do Iguaçu. Sou roceiro e não nego, digo com sinceridade, neste ranchinho modesto também tem. Meu sertão é colorido, de pureza e sem maldade. Eu falo de coração, se eu deixar este sertão, ai, ai, sei que morro de saudade.

Muito bom dia para você que está ligando o seu rádio agora, você que está sintonizado aí na sua emissora preferida. Nós estamos apresentando o programa Brasil Caboclo. Toda semana nós vamos estar por aqui, gente, trazendo duas horas com o melhor da música raiz, o melhor da música sertaneja, o melhor da música romântica, o melhor da música gostosa, aqueles modões de viola, aquela viola que toca seu coração, para você lembrar aí do tempo da roça, do tempo do seu avô, do tempo do seu pai. Ei, saudade gostosa, né? Aquela comidinha no fogão a lenha. Quem fizer, convida a gente para almoçar, convida a gente aí para um churrasco, que a gente vai sim, nós vamos passar por aí, nós vamos comer uma carninha gostosa com vocês, um arrozinho bem preparado aí no fogão a lenha, tomar nossa cervejinha gelada, aí é coisa boa, hein? Finalzão de semana, promete? Promete muito, né? Então tá certo. Vamos trazendo mais saudades aqui. O Baú da Recordação continua, meus amigos. Baú da Recordação, aqui no Brasil Caboclo. Não para a nossa viagem no tempo. A gente está aqui com dois toca-discos apostos para tocar aqui. Já limpamos a poeira dos vinis e só trazendo as recordações. Eu trago agora o Abel e o Caim. E logo na sequência tem Moreno e Moreninho. Programa Brasil Caboclo. Brasil Caboclo. Lá vai um barco navegando sobre o mar. Sinto em meu rosto um pranto frio a deslizar. Naquele barco vai o meu mundo e esplendor. Vai levando pra bem distante o meu grande amor. Amor que perdi e outro ganhou. Um sonho de alguém que não despertou. Caboclo. esposa verdadeira, deixando a infeliz com um filhinho, para seguir esta mulher aventureira. Enquanto a infeliz trabalhava, se matava pra zelar do nosso ninho, esta mulher que não era minha esposa me jogava num abismo de espinho. Alguns dinheiros, tinha amigos que mostravam amizade, mas depois fiquei pobre na miséria, eles sorriam me fazendo falsidade. Afastaram da minha convivência até mesmo a mulher que eu amava. Não quis mais saber dos meus carinhos, só por ver a vida pobre que eu levava. Regressei para o meu lar novamente, encontrando a minha esposa tão modesta, em companhia de meu filho já mocinho, me recebendo e fazendo grande festa. Nessa hora até fiz um juramento de nunca mais voltar pra boemia. Quero viver para sempre com aquela que a lei divina nos uniu um certo dia. Nós ouvimos no Brasil Caboclo Saudosos Moreno e Moreninho com o tango Meu Juramento. Tivemos antes para você o Abel e o Caim, que nos trouxeram a gravação de 74, O Barco. Música linda, música bonita, para nós matarmos a saudade aqui no nosso programa. Vamos continuando com a nossa viagem no tempo aqui no Brasil Caboclo, revivendo as canções do cancioneiro sertanejo. Eu trago agora os saudosos Caçula e Marinheiro. E logo na sequência, também eles já partiram, já se foram e deixaram saudade. É o Biá e o saudoso Goiá, lá de Coromandel. Tudo fiz para viver sempre consigo, meu desejo era fazê-la feliz, mas a minha negra sorte traiçoeira foi um outro quem roubou você de mim. Eu queria para sempre nesta vida ser o dono do teu corpo sedutor, mas sou pobre, não lhe ofereço riqueza, e você só quer me ver ébrio de amor. E assim eu vou seguindo meu destino, com aquelas que compreendem minha dor, me confortam aliviando minha mágoa neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seu carinho, mas de si não guardo ódio e nem rancor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. Mulher, a dor que trago comigo é como um doce castigo que amarga e que dá prazer. O coração não esquece o culto por quem padece, mas sofre, mas quer sofrer. Por isso nesta canção, eu que tenho coração não posso ficar calado. Lhe digo, mulher querida, que a dor maior desta vida é amar sem ser amado. E assim eu vou seguindo meu destino, com aquelas que compreendem minha dor, me confortam aliviando minha mágoa neste ambiente infeliz e pecador. Reconheço, não mereço seu carinho, mas de si não guardo ódio nem rancor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. O que eu sinto é vê-la sem felicidade, e você só quer me ver ébrio de amor. Brasil Caboclo. Quem canta em dueto e ama a pátria, põe brasilidade naquilo que faz. Assim nossa dupla estreia cantando, porque o amor pela terra nos traz. Cantamos com honra os ritmos nossos, a bem da verdade se diga aliás. É certo que a música não tem fronteira, mas sendo singela e bem brasileira, nos leva a amar um mundo de paz. Música pura envia mensagem no canto sereno de um passarinho, nas cores mimosas do romper do dia, na gota de orvalho, na flor do caminho. E quem menospreza o estilo caboclo, meu povo acata com tanto carinho. Em vez de ter fama no país inteiro, recebe o nome de mau brasileiro, que grita com o mundo e morre sozinho. Nos preocupamos com a minoria que entra em conflito com a tradição, pois em nossa pátria 90% conserva o estilo em seu coração. Nas rádios amigas de qualquer cidade, estamos presentes na programação, e os nomes famosos da literatura descrevem com alma, amor e finura a imensa beleza do nosso sertão. Cruzando o espaço em ondas sonoras, de norte a sul neste céu cor de anil, o nosso dueto é uma mensagem, a alma cabocla tão pura e gentil. Não só pelo homem da lida do campo, pelo cidadino do parque fabril, a nossa mensagem é bem recebida, pois está na alma da gente querida, do nosso imenso e amado Brasil. Eu trouxe para você os saudosos Biá e o Goiá, lá de Coromandel, nas Minas Gerais, a música Nossa Homenagem. Tivemos também os saudosos Caçula e Marinheiro, do Rodolfo Vila, Ébrio de Amor. Música bonita para a gente recordar e matarmos a saudade, não é verdade? Eu trago agora a dupla Zé Mulato e Cassiano. E logo na sequência tem Nonô e Naná. Pessoal, vou dizer pra vocês agora a pura filosofia do Cerrado. É, quem achar que estamos errados, que atira o primeiro tomate.

outro além. Sendo feliz, adeus amor, que eu viverei feliz também. Mesma afeição. Senti no calor do teu beijo grande transformação. Porém, se és feliz com outro alguém, sendo feliz, adeus amor, que eu viverei feliz também. Nós ouvimos aqui no nosso Brasil Caboclo os saudosos Nonô e Naná com a música de 71, Tem Que Ser Assim. Antes tivemos o Zé Mulato e o Cassiano com a gravação de 97, O Homem e a Espingarda. Estamos apresentando para você o programa Brasil Caboclo, uma viagem musical ao passado com os grandes cancioneiros da música verde e amarela, da música classe A do sertão brasileiro. Vamos fechar o nosso programa de hoje com duas duplas maravilhosas para vocês curtirem e matarem a saudade. Eu trago agora Garcia e Zé Matão. Logo na sequência tem Léo Canhoto e Robertinho. Estou sorrindo e você está chorando, amargurada por viver neste lugar. Sempre te vejo bebendo desesperada, arrependida, sem nada poder falar. Ontem à noite eu passei na sua rua, uma vitrola não parava de tocar. Com as colegas bebendo, você gritava: deixe que toque esse disco até furar. Este bolero que deixa você na fossa, porque está sempre ouvindo minha voz. Deixou seu lar por uma nova aventura, eu não podia dar-te uma vida melhor. Naquele tempo não você ia viver para manter seu luxo e sua vaidade. Por isso hoje, quando ouve os meus versos, arrependi, sei que chora de saudade. De madrugada os boêmios se retiram, vai se fechando o recinto que você mora. Toda a cidade vai ficando em silêncio, você abaixa o volume da vitrola. Naquele instante eu passei na sua rua, sua vitrola não parava de tocar. Com as colegas bebendo, você gritava: deixe que toque esse disco até furar. Thank you.